dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ter semeado duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles, o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o teu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar-se para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caindo prostrados, gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, nós pedimos nesse instante que o Senhor mesmo, no poder do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, fale conosco agora através do teu servo. Que o texto lido se torne claro em cada coração e mais, que produza o desejo do teu coração no nosso coração. Pai, nós oramos assim, não nos nossos méritos, porque não há mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E rogamos mais, que cada pessoa que aqui está fique concentrada naquilo que o Senhor quer nos falar. É em nome de Jesus que eu oro e também agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas que mais eu admiro em uma pessoa é o caráter. É o fato dela ser fiel àquilo que ela fala. É uma pessoa que honra a sua palavra. Quando eu era garoto, eu ouvia muito a expressão assim: fulano honra o bigode que tem. E eu não sei se é verdade ou não, mas diziam os mais antigos que o bigode de uma pessoa empenhado era uma coisa que se cumpriria. E alguns até diziam que um homem sem bigode não é um homem, porque não tem palavra. Bom, eu, a respeito disso, eu não sei e também não entendo que seja desta forma. Mas uma coisa eu sei: com bigode ou sem bigode, uma palavra dada tem que ser uma palavra cumprida. Isso se chama caráter. Mas a gente vive um momento que os homens não honram nem o bigode e muito menos a palavra. Hoje falam uma coisa diante de você e para você, dizem que farão isso ou aquilo, mas depois, na hora do vamos ver, a gente não vê a palavra sendo cumprida. Então isso se tornou comum. A gente tem aprendido muito isso e visto muito que isso ocorre a partir do quê? Daquilo que a gente aprende lá no mundo, que lá fora a palavra não tem mais sentido. Então eu posso prometer para você uma coisa e não cumprir. E isso tem também, de alguma maneira, atingido a vida de algumas pessoas na igreja de Cristo Jesus. Muito bem, se nós temos problemas para honrar a nossa palavra diante dos homens, o texto nos leva a pensar na nossa palavra diante de Deus. Porque o profeta Elias chega diante do povo e diz assim: se o Senhor é Deus, seguiu. Ele pergunta antes: até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, então siga a Baal. Ele simplesmente colocou o povo numa situação: sejam honestos consigo mesmos, definam a quem vocês vão servir, mas não fiquem em cima do muro. E o retrato, se eu posso assim chamar, do povo no nosso tempo e de muitos dos cristãos do nosso tempo em relação ao relacionamento do homem com Deus é um relacionamento de ficar em cima do muro. Somos crentes, dizemos que somos crentes, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus muitas vezes, e muito embora nem façamos parte de uma igreja, mas acreditamos, mas não tomamos uma postura. E então, nesse momento, Elias chega para o povo e diz: até quando vocês vão ficar oscilando entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. Mas não fiquem em cima do muro. Porque essa situação de ficar em cima do muro é uma situação que entristece o coração de Deus, assim como qualquer um de nós. Você, eu já disse outras vezes aqui, não gostaria de trabalhar com uma pessoa que você sabe que na sua frente é legal e que nas suas costas fala mal de você, né? E também Deus não gosta de uma pessoa que na casa do Senhor canta, adora, levanta mãos e chora, e lá fora faz tudo o que pensa, o que faz, e o que pensa, o que imagina, aquilo que dá bem na cabeça. Não é isso que o Senhor quer. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. E para nós a pergunta é essa: se o Senhor é Deus para você, então sejamos fiéis a Deus. Se não, que sejamos fiéis a nós mesmos, pelo menos. Mas não fiquemos em cima do muro. Deus não gosta, porque esse tipo de situação faz com que pessoas encham muitas vezes a igreja de Cristo Jesus, e a gente olha e diz: são todos crentes, mas na verdade não são. Porque falam uma coisa com a boca e com as suas atitudes dizem outra. E eu fico impressionado com a reação do povo aqui, e é sobre isso que eu quero falar. E aí eu vou mostrar três formas diferentes de você ficar em cima do muro. E eu fico imaginando, Deus precisa de testemunhas vivas, porque o povo, do modo geral, o mundo precisa ver a Jesus, e eles verão a Jesus através de nós. E eu pergunto, será que o mundo olha para você e pode dizer assim: ali vai um homem de Deus, como se referiam a Eliseu, ali vai um homem de Deus, a palavra de Deus na boca deste homem é a verdade. Será que as pessoas podem dizer isso de mim ou de você? Deus quer que sejamos nós testemunhas vivas dele, que reflitam a glória dele. Mas será que é isso que as pessoas lá fora têm visto em nós? Será que é isso que as pessoas lá fora têm percebido em nós? Será que, se eles tiverem uma noção de Jesus, ele diria: ó, Jesus é parecido com fulano e tal. Assim como eu lembro da história de Sadhu Sundar Singh. Chegou em determinado local e bateu a porta, e o menino vai e atende. Aí chama o pai e diz assim: pai, fala meu filho, Jesus está lá na porta e quer falar com o senhor. De alguma forma, aquele homem refletia a Jesus, talvez na forma de falar, eu não sei exatamente. Mas será que as pessoas poderiam ver Jesus na nossa atitude? Como é que alguém se posiciona entre dois pensamentos? Pois a palavra de Elias aqui é: até quando vocês ficarão oscilando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. E o texto diz: e o povo não lhe respondeu nada. Uma das formas de nós ficarmos em cima do muro é fazendo exatamente aquilo que esse povo fez. O versículo 20 diz: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o texto diz: O povo, porém, nada respondeu. Quando eu olho para esse texto e me dou conta da resposta ou da forma como o povo reagiu, o texto diz: E o povo, porém, não lhe respondeu nada. Eu fico pensando nas nossas atitudes diante do Senhor. Porque o que isso me diz? Elias já tinha tomado a sua decisão. Eu vou seguir ao Senhor. Eu vou seguir ao Senhor porque eu já vi aquilo que o Senhor fez. Eu sei quem o Senhor é. E vou mais dizer mais. Se vocês sabem que o Senhor é Deus, então sigam a Deus. Acabe já tinha decidido seguir a Baal. E ele adorava Baal, ignorou a Deus, foi a decisão dele. E o povo fica em cima do muro quando diz o texto aqui: O povo, porém, nada respondeu. Quer dizer, o povo nem mesmo foi fiel à sua própria convicção. Já havia visto aquilo que o Senhor havia feito através de Elias. Elias simplesmente ora e o céu para de dar chuva, mas o povo ainda assim não se dá conta da coisa. O povo esqueceu-se da história do povo de Israel. E quando Elias diz: O Senhor é Deus, seguiu, eles ficam na dele, ficam quietos, não respondem absolutamente nada. Isso significa dizer que eles não tiveram coragem de abrir mão da sua própria vontade para que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Nós ficamos em cima do muro quando nós nos damos conta da verdade, mas não cumprimos ou não aplicamos a verdade à nossa vida. Como pastor, eu tenho tido muitas oportunidades de aconselhar pessoas. E quando eu aconselho, eu só tenho um discurso, que é o que está escrito na palavra do Senhor. Às vezes, a pessoa vem ao pastor e quer que o pastor dê uma solução que seja imediata, prática, rápida, indolor, sem sacrifício. E aí eu chego e digo: olha, isso não vai dar para eu fazer. Eu sei que você quer que eu coloque a mão na sua cabeça e o problema se resolva. Eu sei que você quer que eu clame aos céus e tudo se resolva. Eu sei que você quer que eu passe a mão, enfim, que eu faça alguma coisa e tudo. Mas se você quer realmente que Deus atue na sua vida, você vai ter que mudar o seu comportamento. Você vai ter que acreditar que aquilo que Deus quer que você faça é o melhor para você. Você terá que renunciar à sua própria vontade. E se você o fizer, certamente Deus o abençoará grandemente. Mas isso vai custar alguma coisa. Isso vai custar o meu sacrifício. Eu vou ter que abrir mão da minha própria vontade. Eu vou ter que recomeçar muitas vezes. E isso é tudo que as pessoas não querem. Quando eu tenho que aconselhar casais, é um dos problemas. Você tem que chegar aí, agora você chegou até aqui, então o que você precisa fazer? É entender que você fez tudo errado. Está tudo errado. Você tem que reconstruir seu casamento, reconstruir a sua família, reconstruir o seu relacionamento com o seu filho. Aí, mas pastor, isso daí vai demorar, aquela coisa toda... Aí querem uma solução prática, não aceitam a maneira que Deus quer que nós façamos. Quando eu penso, o povo não lhe respondeu nada, eu penso também na falta de coragem de reconhecer que errou e recomeçar. Assim como aconteceu com Nicodemos, quando ele chegou diante de Jesus, sei que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí então Jesus sugere que ele deveria se arrepender e nascer de novo. E ele entendeu muito bem o significado do novo nascimento. E aí ele disse assim: ó, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e renascer. O que ele queria dizer: ó, é impossível. O que Jesus quis dizer para ele é assim: você vai ter que voltar ao passado, você vai ter que recomeçar tudo, você vai ter que esquecer tudo e começar a partir disso que eu estou dizendo aqui. Ele, não, isso já está no meu sangue, eu sou assim desde de criança, fui ensinado assim, eu sou mestre dos judeus e não dá para... Não acreditamos muitas vezes que Deus pode resolver situações que estão gravadas no nosso coração desde a nossa infância. E não voltamos atrás, não acreditamos no poder de Deus. E aí não fazemos absolutamente nada. E aí, como o texto diz, e o povo não lhe respondeu nada. Não cremos que Deus pode resolver a questão. Não temos coragem, portanto, de dizer ao Senhor, bom, Senhor, eu vou fazer do seu jeito, que eu já sei que do meu jeito não dá certo. Então, uma das primeiras coisas que eu percebo aqui é o comodismo das pessoas. Não querem sacrifícios, querem que Deus faça tudo por elas. Querem que Deus faça da maneira mais simples, e é mais fácil Deus falar do céu, assim seja, do que eu me arrepender e voltar e reconstruir. Normalmente, os ensinamentos de Deus vão levá-lo ou levar-nos à reconstrução da nossa vida. Mas a gente não responde nada porque a gente não quer compromisso, não quer nada que dê trabalho, não quer se sacrificar, quer tudo fácil. E não é assim que a Bíblia apresenta as coisas e não é assim que Deus se apresenta ao seu povo. E o povo não lhe respondeu nada. Quero dizer, o povo de Israel ficou lá pensando, vamos ficar na nossa aqui, o Elias falou aí, então vamos ficar só olhando. Não tiveram coragem de dizer, bom, nosso Deus já fez tantas coisas, então eu confio nele. Esqueceram. Ficaram lá calados, o texto diz, o povo não respondeu nada. E essa tem sido a atitude de muitas pessoas. Sabem quem o Senhor é porque já ouviram do Senhor. Mas não lhe respondem nada, porque quer que Deus chegue simplesmente na sua vida, para aquele que não são crentes, então, a partir de hoje, você vai sair daqui e vai ser outra pessoa. Então, pastor, quando o pastor acabar de orar, você já vai ser uma outra pessoa. Não vai ser assim, não. A única coisa que vai acontecer é, você receberá o Espírito Santo. A partir daí, você vai permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e você vai sendo transformado paulatinamente. Não existe o caso do pastor colocou a mão lá e você sai santificado, sai até com o rosto resplandecente. Não existe isso. Você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que se santificar, isso vai custar alguma coisa. Muitas vezes nós, que já fazemos parte da igreja, queremos que Deus nos abençoe em alguma área da nossa vida que a gente tem dificuldade e clamamos a Deus e o pastor ora e a gente quer que não, a partir de agora o pastor já orou, já estou santificado, aquele problema já não tenho mais. Não é assim que funciona. Deus vai lhe ajudar, mas certamente Satanás vai querer lhe derrubar. Então não vai ser porque o pastor orou que está tudo resolvido, não, vai ter o sacrifício. Quando ficamos em cima do muro, num primeiro momento, quando a gente não responde nada, ou seja, quando a gente não está disposto a pagar o preço, quando a gente não está disposto a abrir mão da nossa vontade de fazer aquilo que o Senhor está determinando. Mas eu quero dizer que as coisas de Deus não funcionam desse jeito. Conforme a gente vê nos filmes, assiste na televisão, na novela, aquela coisa mágica, estalou o dedo e aconteceu. Não, é sacrifício. O povo não respondeu nada. Essa é a primeira situação que eu entendo que determina quando alguém está em cima do muro. E aí a pergunta é, até quando? Até quando você vai ficar entre esses dois pensamentos? Se você sabe que o Senhor é Deus, então siga o Senhor. Se você entende que Baal é Deus, que não existe Deus algum, que aqui nós estamos perdendo tempo, então o que você está fazendo aqui? É o que o texto está dizendo, se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Pare de brincar com Deus, porque com Deus não se brinca. Então não se pode admitir alguém em cima do muro, é intragável para Deus essa situação. No segundo momento, o que Elias faz? Então tragam dois novilhos e cortem os novilhos. Eu quero que vocês despedacem todos eles, os dois. E depois nós vamos fazer um altar e vamos sacrificar. Vejam só o que o texto diz. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham deles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo na lenha. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você diz é bom. Aí a gente entra no outro campo. As pessoas, aí você perceba aqui que Elias faz um desafio. Então vocês pegam dois novilhos aí, um para mim e outro para os profetas de Baal, e a gente vai fazer um altar e vai sacrificar o animal, mas a gente não vai pôr fogo não. A gente vai clamar ao nosso Deus. Eu vou clamar ao Senhor, e vocês vão clamar ao seu Deus, e aquele que responder com fogo, este é o Senhor. E aí a resposta do povo foi diferente. Se num primeiro momento ele diz: porém nada respondeu, num segundo momento o texto diz: o que você diz é bom. O que que o texto está querendo dizer? Numa outra versão que li, é boa esta palavra, é boa esta palavra. Como quem diz: é isso aí, é isso mesmo que eu gostaria de ver. Ou seja, pessoas que querem ver sinais. Pessoas que só acreditam em Deus se Deus ficar provando para eles o tempo todo que Deus é Deus. Então esse Deus tem que ficar fazendo milagre toda hora, esse Deus tem que ficar realizando sinais o tempo todo, esse Deus tem que mostrar que é Deus e matar um leão ou um milhão de leão por segundo, para que a pessoa venha a crer que ele é quem ele diz que é. E nos esquecemos que o nosso Deus, inevitavelmente, ele prova quem ele é todos os dias. Eu estou aqui agora, mas para estar aqui eu tive que acordar hoje cedo. Para acordar eu tive que estar vivo. E quem foi que me deu vida? Deus. A respiração, o ar, o alimento, a saúde. Quer você queira, quer não, você é um milagre. Você está vivo aqui por quê? Porque Deus quer que você aqui esteja vivo. Você está com saúde agora por quê? Porque Deus quer que você tenha saúde. Você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui porque Deus quer que você ouça a palavra dele. Nós estamos aqui, estamos respirando esse ar porque Deus nos deu esse ar. A palavra do Senhor diz, principalmente em Colossenses, que nele tudo subsiste a respeito de Jesus, da obra de Jesus. Ou seja, Jesus é o sustentador de tudo. O texto diz que ele não é só o Criador, mas é o Criador e o sustentador. E para mim, isto é um grande milagre. Deus não precisa me provar mais absolutamente nada. O fato de estar aqui agora, de poder respirar, de poder falar com você, já é para mim um grande sinal da existência de Deus. Porque se Deus esquecer da gente por uma fração de segundos, eu acho que a humanidade e a criação, numa fração de segundos, também desaparece. Estamos aqui porque Deus já matou o leão há muito tempo, mas a gente quer que ele faça do nosso jeito. E qual é o nosso jeito? Se eu estou passando por um problema X, Senhor, se o Senhor é Deus, então resolva isso aqui para mim. Se o meu problema é Y, Senhor, a questão é essa aqui. Deus tem que ficar provando que é Deus a partir das dificuldades pelas quais eu passo. Ele só é Deus se ele resolver o meu problema. Se não for, ele é como os outros deuses, ou como Baal. O texto está me mostrando aqui que esse tipo de pessoa é aquela pessoa que vive querendo que Deus prove o tempo todo que ele é Deus. E não é sem sentido que há muitas igrejas que estão cheias de pessoas porque querem esse tipo de Deus. É boa essa palavra. Ah, o senhor vai fazer milagre? Então é isso aí. Então quer dizer que vão colocar um holocausto de um lado, um animal do outro, um outro altar do outro, no outro lado, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ah, boa essa palavra, gostei. Fica todo mundo lá esfregando a mão, como quem diz assim: agora a coisa vai pegar, agora a gente vai ver Deus, quem é Deus aqui. E fica naquela expectativa, quando, na verdade, ele já mostrou quem ele é. Isso através dos feitos já realizados, isso através simplesmente do milagre da vida que eu e você podemos desfrutar nesse momento. Deus não precisa provar mais nada para a gente. Mas as pessoas procuram hoje um Deus que fique provando todo o tempo e da forma como a gente quer, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer e pode acontecer. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria que você entendesse uma coisa. Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Nós é que precisamos provar com as nossas atitudes que nós confiamos nele. Nós é que precisamos provar. Nós é que precisamos viver de maneira tal que se veja em nós alguma coisa que reflita Jesus, que mostre Jesus. E a pergunta fica novamente a você: será que as pessoas lá fora têm visto Jesus na sua vida, nas suas atitudes, no seu falar, no seu andar? Até quando? Até quando você vai ficar nessa? Até quando Deus vai ter que ficar mostrando para você que Ele é Deus? Até quando? E o povo então se animou quando disse, quando Deus, Elias fez esse desafio e disse: o que você disse é bom. A partir do versículo 25, então o texto vai dizer: Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos animais dos novilhos. Aí escolheu, aí espedaçou o animal, cortou, fez o altar, aí ficou aquele negócio maravilhoso, um altar aqui ao Deus Baal. E daqui a pouco Elias pega e faz lá o altar ao Deus único e verdadeiro, o Senhor a quem ele cria, em quem ele cria. E depois ele diz aos profetas de Baal: então agora clame ao seu Deus para que ele responda com fogo, e depois eu vou clamar ao meu Deus, e aí a gente vai ver quem é Deus aqui. Aquele que responder com fogo, esse é o Senhor. E aí os profetas de Baal construíram lá o seu altar, pegaram um animal, colocaram lá, fizeram aquela coisa toda, e clamaram e choraram e se rasgaram e se cortaram e sangraram. E Baal nada de responder, e Elias, irônico, diz: oh, talvez ele deva estar ocupado, talvez seu Deus esteja dormindo. Deus, já que ele é Deus, tem tanta coisa para fazer, deve estar preocupado com alguma coisa, e começa a ironizar. E eu imagino que os profetas de Baal ficaram mais invocados ainda e começaram a se rasgar aquele negócio todo, e o tempo passou e nada de resposta, nada de fogo, nada da manifestação daquele Deus em quem aquele povo cria, os profetas de Baal cria, e o próprio aquele Acabe, o rei Acabe, nada. Então Elias diz: ó, chega os amigos, vem aqui, nós vamos falar com Deus e vocês vão ver quem é o nosso Deus. E ele, para complicar a coisa, ele manda colocar ali o animal. Então encha quatro jarras bem grandes de água e vamos fazer uma valeta em torno do altar. E fizeram aquele altar, e fizeram aquela valeta em torno do altar, e mandou: agora jogue essa água toda sobre o animal. Aí jogaram a primeira vez, depois jogaram a segunda vez, depois jogaram a terceira vez. Quando o animal e o altar estavam todo encharcados de uma maneira tal que seria impossível o fogo pegar de qualquer forma que o homem pudesse acender, aí então Elias faz algo interessante e ele clama ao Senhor, e aí então o fogo vem do céu e acaba com aquele altar. Versículo 36: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje vive, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem sua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para este povo, para que este povo saiba que tu, ó Deus, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos saíram, caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu fico impressionado, eu queria estar lá para ver essa. Não para crer, não. Só para ver, eu queria ver. Que Elias mandou encharcar o holocausto, enchendo, quando ficou impossível para o homem acender aquilo. Aí ele ora a Deus com fervor. E Deus manda fogo do céu e consome todo aquele holocausto. Eu fico imaginando, só sobraram cinzas daquele montinho de cinza, tudo seco, aquela valeta seca, com um pouquinho de pó, só cinza. Porque o Deus respondeu a oração de Elias. Mas me chama a atenção a manifestação do povo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A outra maneira que eu vejo aqui, que as pessoas costumam usar para determinar o em cima do muro, é quando só acredita vendo. Isto é, Deus não só tem que fazer o milagre, mas, ó Deus, eu só vou acreditar no Senhor vendo. O Senhor vai ter que consumir. Depois que isso acontecer, aí eu vou crer que tu és quem o Senhor diz que é. E hoje em dia não é muito diferente. Há muitos que agem como Tomé, só acreditam vendo, só acreditam que Deus é Deus se Deus de alguma forma se manifestar, se colocar a mão sobre a vida da pessoa de maneira a mostrar a você: agora você vai ver quem sou eu. Ou se Deus realizar um sinal miraculoso, então Deus. E isso exclui completamente a questão mais importante do cristianismo, que é a fé. O que esses homens deviam fazer e que Elias fez foi: Elias creu em Deus, e porque creu em Deus, ele viveu de uma maneira digna do Deus em quem ele cria. Ele não precisava ver para crer, ele creu e por isso viu. E não é diferente no nosso tempo. A gente precisa aprender que na igreja é crer para ver e não ver para crer. Isso aconteceu com Tomé. Jesus ressurge do entre os mortos e os discípulos: Tomé, nós vimos o Senhor. E ele veio falar com a gente, ele ressuscitou Tomé. Tomé disse: ó, se eu não vir, se eu não tocar, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois chega Jesus e diz: vem cá, Tomé, olhe para mim, toca aqui, e não seja incrédulo, mas crente. Para que esse negócio de crer para ver, é ver, de ver para crer, é crer para ver. O que aconteceu aqui é que depois que o Senhor fez aquele sinal, aí todo mundo creu. O grande problema é que o Senhor teria que repetir isso mais vezes para que o povo ficasse satisfeito. E você vai acompanhar a história do povo de Israel. Depois eles se esqueceram dessa história aqui e questionaram Deus mais uma vez, e assim foi, e assim foi. Então, quando a questão está voltada para o crer ou ver para crer, a gente vai precisar ver sempre. E quando é crer para ver, uma vez é suficiente. Nós precisamos sair de cima do muro. Não é ver para crer, é crer para ver. E quando adotamos essa postura de ficarmos em cima do muro, nós estamos dizendo: eu só acredito vendo. Muito embora você não diga isso com os seus lábios, com as suas atitudes, essa é a sua situação. Você só acredita vendo. E isso não é bom. Isso desagrada o coração de Deus. Isso faz com que a gente tenha uma vida que em nada glorifique ao Senhor, uma vida que em nada reflita a luz de Cristo Jesus. Ao contrário, que até pelo fato de fazer parte de um povo chamado Israel, ou um povo chamado igreja, diminui, ofusca a glória do Senhor. Antes fôssemos profetas de Baal, pelo menos ninguém ia ficar com a imagem distorcida do Senhor. Mas se eu digo que creio no Senhor, mas vivo como quem crê em Baal, aí eu distorço a imagem do Senhor. Então, é isso que está acontecendo no nosso tempo. Isso porque as pessoas estão em cima do muro. Isto é, não respondem nada. Isto é, respondem: o que você disse é bom. Ou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, a gente está no momento que a gente tem que parar e desenvolver a integridade espiritual. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, então eu quero fazer exatamente aquilo que Ele determina que seja feito. Mas se Baal é Deus, então siga Baal. Mas por amor a você eu digo: não brinque com Deus. Não fique em cima do muro. Isso lhe custará muito caro. Não queria eu estar na sua pele quando a justiça de Deus vier sobre você. Tome uma postura. Se eu sou crente, eu sou crente. Se eu não sou, eu não sou. Eu creio no Senhor Jesus e por isso eu estou aqui. Mas vou dizer a você, se eu não cresse, eu não estaria aqui não. Eu me lembro de uma história. Eu só não me lembro do nome das pessoas, mas alguém pregava o evangelho e o sujeito que vinha e ouvia era ateu. Eu não lembro muito bem da história, qualquer dia eu vou me atualizar e vou falar para você os nomes. Mas todo dia que aquele pastor ia pregar, ele, esse ateu ia lá e ouvia. E aí um dia: mas vem cá, o pastor perguntou, você diz que não crê em Deus, mas toda vez que você me ouve ou que você sabe que eu vou pregar, você vem ouvir. E aí aquele homem diz: olha, eu não creio em Deus, mas eu venho porque você crê. Também eu me lembro da história de Gandhi, que muitos de nós conhecemos, e diz, não sei se é um fato, mas pelo menos ilustra, mas acredito que sim, que um grupo de cristãos chegaram para Gandhi, que foi um homem que fez muitas coisas boas para a humanidade, por isso é reconhecido. E quiseram fazer de Gandhi um cristão. Aí ele falou assim para aqueles homens: ó, o seu Cristo eu quero, o seu cristianismo não. O seu Cristo, nele eu confio, mas na prática da vida cristã que vocês levam, não. Então eu não quero me associar com vocês. O povo tem que olhar para nós e dizer: no seu Cristo eu creio e creio em você porque você reflete a Cristo. Mas talvez eles tenham dito para a gente: no seu Cristo eu creio, mas no seu cristianismo não. Então, com muito amor, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, e você que está aqui nesta noite nos ouvindo, visitando: saia de cima do muro, saia de cima do muro. Deus tem mais prazer em alguém que se diz profeta de Baal, não, eu sou profeta de Baal, do que alguém que se diz: não, eu sou profeta, eu creio no Senhor, mas que fica em cima do muro, porque esse não descreve na sua vida o caráter espiritual. Muito pelo contrário, a falta de caráter espiritual. E se tem falta de caráter espiritual, tem falta de caráter em todos os níveis. Por isso, com muito amor, com muito carinho, eu falo com você nessa noite. Até quando? Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando? Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Vamos orar. Gostaria que você orasse nessa noite, nesse momento. Você falasse com o Senhor. Você avaliasse a sua própria vida e fizesse uma pergunta a vocês: será que as pessoas podem dizer a meu respeito? Ali vai um homem e uma mulher de Deus. A palavra de Deus na boca daquele homem, daquela mulher, é verdade. Será que as pessoas diriam: eu quero o seu Cristo e o seu cristianismo, porque o seu Cristo e o cristianismo são a mesma coisa? Ou será que eles diriam: o seu Cristo eu quero, o seu cristianismo não? Eu quero dizer, isso é religiosidade. Nós atraímos sobre a nossa vida uma grande maldição, a ira de Deus, quando a gente toma essa postura, isto é, quando nós nos colocamos em cima do muro. Isso não é legal nem no nosso meio, no nosso trabalho, na escola, nós não aceitamos isso. Imagine você, Deus. Deus é quem é que não vai aceitar tal coisa. Eu gostaria que nesse momento você estivesse orando. Ó Deus, que o teu Espírito possa convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Que cada pessoa que aqui está possa de fato refletir a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo. Porque isso será bom para nós, isso será bom também para o mundo, que precisa de um referencial. E nós podemos dar a eles o referencial perfeito, de um homem perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui que está nessa situação, de alguma forma, de ficar em cima do muro, que seja esse o momento de resolver essa questão. Que o Senhor esteja falando ao seu coração e esteja ajudando, ó Deus, essas pessoas a saírem dessa inércia espiritual, a saírem dessa situação tão constrangedora para o Senhor. Ó Espírito de Deus, fale a cada coração nesta noite. Não permita que ninguém saia daqui, em cima do muro, mas que todos quantos aqui estão saiam decididos a seguir a Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que seja assim, ó Deus, fale a cada coração. Continue orando, meu querido, continue orando.